Super Pop com os DJs Ellison e Juninho. Virando todas pra você dançar. Ellison é Ellison, Juninho é Juninho. E quando eles estão juntos, o bagulho começa, maninho! Acende aí, papai! Bota a luz aqui, Douglas, eu quero ir pra cima com essa galera! Acende as chamas, meu águia! Alô, Marcinho! É férias! Estamos juntos! E o Pop Live tinha que vir aqui, ó! Ele está aqui! O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou! E o bagulho vai doido agora! Dois, três, Daniel e Zou! Everybody's going to the party, have a real good time. E doida, sim! E doida! E doida! E doida! Isso é super pop! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. E doida! E doida! E doida, essa noite é nossa, Eliso! Um, dois, três, dá-lhe meu pop! O águia chegou e sabe o que acontece? O bagulho doida! Joga a mãozinha em cima. Aí é o seguinte, eu vou ensinar pra vocês. A mão, quando sobe, acende as chamas, quer ver? Olha aí, ó. Aí vocês fazem, vocês aí. Baixa a mão. Quando vocês levantarem, a chama acende, quer ver? Atenção! O pop é louco. Minha família Maguari em peso aqui. Tentar conversar, tentar nos reconciliar. dia. Bom, eu quero ver vocês bem forte, beleza? Te amo tanto. Diz aí. Me custa tanto. O quê? Bebê, sente, sente, sente. Estou. Se tu ainda me amas, amas, amas. Se tu ainda me amas. Eu quero ouvir a voz de você. Eu. O quê? Só mais uma chance, só mais uma chance. Olha esse soquinho no céu, senhor. Olha esse soquinho no céu. Soquinho no céu pra gente comemorar saúde, pra gente comemorar vida, alegria, emoção. O show do Flop Fernandes Belo. Aqui no Pop não tem desigualdade social, todo mundo tem moral. Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode. Tu te passa, né, meu irmão? Din, din, din, pode dar em cima de mim. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume, tá com ciúme, tá com ciúme. Oi? Pega na mão e assume, tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume. Rapaz, eu acho que se isso fosse pra Copa no lugar do Neymar, não arrebentava, meu irmão. O importante, o que vale é a pessoa ser feliz. E quem é feliz aí, bota o bracinho pra cima, pra cima, pra cima. Eu quero a torcida do Paysandu botando o bracinho pra cima. Só quem torce pro papão, bate na palma da mão. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Eu vou fazer o seguinte, é a Alan Davi Live agora. Alan Davi Live. Live. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, Ellison, puxa aí, puxa aí. Cadê a torcida do Clube do Remo? Não pode esquecer do Leão. Quem é do Leão? Bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha. Quem é que gosta de estar aqui, Fernandes Belo? Bota o Brasil. A partir de hoje é FB, Fernandes Belo, tá ok? Alô, galera de FB, bota pra cima, bota pra cima. Vai, explode o bagulho. Deixa voar. Bora, bora, bora, bora, minha família Maguari. Bora pra cima, bora endoidar. Bora fazer festa. Bora fazer onda. Joga essa mãozinha, bate na palminha. Joga essa mãozinha, bate na palminha. Bate na palminha, que não tem hora pra chegar em casa. Bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha. Eita coisa boa! Dá pra filmar aí, né? Quem é que vai curtir hoje, domingo, Super Pop aqui de novo, hoje? Na virada, na virada, na virada, bora curtir! Quem é que vai curtir o Pop hoje, domingo, aqui? Mostra como é que vai ser, Alisson! Os cantos aqui, meu irmão! E a minha família não para de Fernando de Melo! Não para, não para, não para, não para, não para! mãozinha, soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho pro céu. Quem não tá cansado aí? Bota o Brasil pra cima. Quem é que tá de férias? Bota o Brasil pra cima, bota o Brasil pra cima. Soquinho, soquinho, soquinho. 3, 2, 1, toma! Também, Alisson, é fronteira que fala, né? É isso mesmo. Galera da Marambaia aqui juntinho. O que me fez sofrer? Peraí. Parou. Parou não. Começa de novo, vai. Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim não marcar toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar do beijo depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar do beijo depois que ela mamou. Eu acho que dá pra fazer mais uma. Vai de novo, vai, vai. E aê? Se vocês conhecem essa aqui, ó. Vai, vai, vai. Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma ajuda boa. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Com esse ciúme aí, não vai ter mais. Só quem tá solteiro, bota o bracinho pra cima, vai cantar. Só quem tá solteiro. Por causa de uma vez, é discussão o tempo inteiro. Ô, desculpa, mano, você não vai me importar. Só vocês, vai. Se eu tiver solteiro, não vou. Se eu tiver solteiro, suas amigas pro Diane. Suas amigas pro Diane. Joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Que não deve nada pra ninguém. Que não deve nada pra ninguém. Que não deve nada pra ninguém. Pula, pula, pula, pula, pula. Vai. Essas malandras assanhadinha, que só quebrar, só quebrar, só quebrar, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui. Senta aqui, vai. Essas malandras assanhadinha, que só quebrar, só quebrar, só quebrar, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui. Vai novinha da favela. Senta. O ritmo é esse aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, vai, vai. É o pique. E na festa do pop. Na festa do pop life. Verdadeiro furdus. Na festa do Nando DK. É o verdadeiro furdus. Aê! Aê! Nossa, nossa, que absurdo. Tá com o rabetão com força. Com força, com tudo. Tá com o rabetão. Tá com o rabetão. Tá com o rabetão. Tem que tá ligado, meu. Tem que tá ligado, tem que tá ligado. Joga essa mãozinha, joga essa mãozinha. A torcida do Corinthians. Joga a mãozinha pra cima. A torcida do líder Flamengo. Quem é do Paysandu? Quem é do clube do Remo? E quem é Super Pop? Mas chegando no baile punk, ela é a sensação. O shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução. Que popozão, popozão grandão. Que popozão, babatão grandão. Que babatão, babatão. Ai, babatão, miúdo, babatão grandão. Que babatão, babatão grandão. Que babatão, babatão grandão. Que babatão, babatão. Ai, babatão, miúdo, babatão grandão. Que babatão, babatão grandão. Que babatão, babatão grandão. Que babatão, babatão. Ai, babatão, miúdo, babatão grandão. Chegou a final de semana, sabe? Cadê o Gemag? Quem é que tá namorando hoje aí? Quem é que tá namorando? Quem é que tá solteiro? Bota o bracinho pra cima, só quem tá solteiro. Agora, quem é que tá afim de ficar sem compromisso aí? Escolhe ela e canta pra ela assim, vai, vai. Pode me tirar tudo que eu tenho. Oh, oh, oh. Pode falar tudo que eu faço. Vai, vai, vai. Mas eu só te faço um pedido. Não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Não encosta. E a minha família Tamex se arrepiando aqui na frente, Alisson. É o Beto de muito show. Que papai rola tudo. Pode me tirar tudo que eu tenho. Tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem. Aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, vai, aê, aê. Vai, faz a fila, vem aonde cada vez. Vai, faz a fila e vem ao mar de cada vez. Faz a vez, aí, Nandinho, mas parceiro Carlos Fernandes. É, é, sim. Comunicador Carlos Fernandes da Rádio Mania FM. Faz a fila e vem o mar de cada vez. Parceirão da família Pop. E vem o mar de cada vez. Fala, meus moleques, atitude. Com 3, com 6, 16, sei lá. Tá suave, vem novinha, perder tua safadeza, sacanagem, muita sucessagem. Vem novinha, safadinha, perder sua safadeza, sacanagem, muita sucessagem. Eu sou cara, cara, cara, separar. Pra ir doida! Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Quem não deve nada pra ninguém, sai do chão, sai do chão, sai do chão. Vai, vai. Tu tá, tá, tu, tu, tarará. No balanço do chico acende a chama. Tu tá, tá, no balanço do chico. Chico é zero, vai dançar. Tu tá, tá, tu, tu, tarará. No balanço do chico. Chico é zero, vai dançar. Tô chegando, vem pra cá. Vem curtir meu som, vem comigo. A família não para! Aumenta o som pra galera sacudir. Tu tá, tá, tu tarará. No balanço do chico. Meu parceiro Emerson do açougue. Tu tá, tá, Emerson do açougue. O motor a pressão da Cidade Nova rompendo fronteira. Se a canoa não virar, o meu, meu lá. Ai! Mas se a canoa não virar, o meu, meu lá. Eu vou me brincar. Joga a mão. Ai, garoto! Ei! E a minha latinha dado um beijo. Havia dado um garoto. Alô, Edilton! E se a canoa não virar? Alô, Henrique! Eu chego. E se a canoa? Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Você alisou, você alisou. Esse é o momento do show que eu mais gosto, que eu mais curto. É o momento que a gente, todo mundo é irmão. Perante Deus, todos nós somos irmãos, não é verdade? Então faz o seguinte, quem tem um irmão, abraça o irmão agora aí, por favor. Abraça teu irmão aí, teu amigo, tua namorada. Abraça, gente, faz parte. Deus se agrada disso. Então, abraça ele. Agora abraça bem forte e começa a jogar ele pra cima. Pula, pula, pula, pula, pula, pula, vai, vai, vai. Eu fiz uma fogueira. Esperando o meu amor. Vai o Davi de novo, Davi! Chama o xerife pra dançar contigo! É o mais novo atacante da seleção brasileira, garoto! Filho de Deus vai fazer o trenzinho da sacanagem. O trenzinho, o trenzinho, o trenzinho, o trenzinho, o trenzinho. Então passa o amigo Edilton, passa o secretário de cultura, Aniviseu, tá aqui no nosso lado, nosso convidado. Ele e a primeira dama, sempre, sempre, sempre. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Costa Cor. Parceiro Gil Farias também. O Paulo Kiel. Luciano, galera do Cocal também. Marcos Santos, o Tauá também tá aqui com a gente. Curtindo o pop. Acende. Vamos, solteira, solteira, solteira. Esse som é doido e todo mundo curte. Ai. Ela me fez comprar um carro. Essa mulher é danada, viu, meu irmão? Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. E o que aconteceu? Me deu um tênis de presente. Pai dela. Falou que a botina não combina mais com a gente. E agora? Mas que menina indecente. Aí não aguentei. Se não deu certo mais com ela, manda ela pra longe. Vai, só vocês. Com seu amor. Vai pra lá, que aqui é juramento, viu? Eu perguntei ainda agora há pouco quem era que queria ficar sem compromisso. Mas quem é que quer compromisso com alguém? Bota o dedinho pra cima. Bota o dedinho pra cima. Só quem quer compromisso com alguém. Esse é o verdadeiro. Mas olha onde a gente tá. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar. Fala pra mim como é que tá embaixo. Tá tudo bem? A princesinha não existe. Como é que tá? Nada. Você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. E a minha família tá Max. Sempre junto com a gente. Só os considerados. Nada disso você deve entender. Para da V-Live. Mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. O amor que eu sinto por você. Nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar. É uma lana, né? Mas nunca vou ganhar. Aí, neguinho, sobe aí, sobe aí, rapidinho. Nada é tudo que eu preciso. Família Maguari, também tá aqui. Quero você do meu lado enquanto existe. Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixe. Aí, Alisson. Você me conquistou. Me fez louco de amor. Você me ensinou. Coração a doce mágico. Noite do meu lado, fica aqui. imaginando. Live. Mas quando eu caí nessa fase de amor, dá-lhe pra ela seus parabéns, live. E parabéns a você, que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar isso, eu vou falso. Oi, parabéns! E parabéns pra você, que me fez entender que minha paixão. Ruim pra ti hoje, viu, mano? Você. Obrigado por demonstrar que isso é um falso. Chega mais uma, chega, chega, chega, chega. Só relaxar que eu tô na área. Relaxa, você tá na minha e eu também te quero. Larga de vestir a nossa cabeça e me entrega logo o seu coração. Já não há tempo de super moto. Tu tá na minha, eu também te quero. Larga de besteira, o nosso caso é sério. Me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Eu vou pra aí porque a noite tá fria. Bora, Meijinha! Tá sozinha, precisa de mim. Pra te abraçar, pra te beijar. Não faz biquinho porque eu sei. E o meu secretário? Já tô chapado. Ô, Meijinho, tô! Quem me falou foi o teu olhar. Veja, senhor! Do Aldair, apagou. Meu parceiro Cafu tá aqui com a gente! Eu te agarrei. Quinha também da escolinha da fumaça, Quinha. Paulo e a sua esposa Rosiane. Eu te beijei. Aí, Guaraí. Novinha, novinha. Eu te agarrei, novinha, pode pá. Eu te beijei, novinha, pode pá. Te conquistei. E aí, Ario? Um abraço pra você, Ario. Novinha. Sacode, sacode, sacode, sacode, sacode, sacode, e vai. Pop na veia, pop na veia, pop na veia. Sucesso, Marcelo. Equipe Pulso. Alô, Maninho Matheus. É o Beto, né? E toda a galera da Tambex aí, ó. Venha. Quer aprender uma dança que é bom demais? John Rio. A envolvência da batida do papai. John Rio. E treme tudo quando solta o batidão. Toca, toca. John Rio. John Rio. John Rio. E rasga a porra desse grave do paredão. Vai no chão, vai, chão. Vai, cai. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vai, Madara, por favor. Dá apoio aqui pra gente, mano. Caminho Márcio Santos Vinícius. E a sua primeira dama, Axabiri. Meu amigo Júnior Calado, também o Ângelo César, o Rodrigo, o Leandro. Os incríveis do 40 Horas. Esse grave do paredão. Era pra ser, mas agora não tem ninguém. Tipo assim, o Alisson. Tipo assim. Eu sinto tudo. Dali, DJ Alisson! Apaixonei num beijo. Você falou, posso, meu Deus. Quando eu vi, já era cedo. Cafézinho pão de. Mas aí! Eu que duvidava do amor. Tô aprendendo a meu amor. Só quero ir se você for. Olha o paraquedas! E quando eu notei, já era. Caí de paraquedas. Eu tinha tanto espaço. Me pousar logo no seu abraço. E quando eu notei, já era. Caí de paraquedas. Eu tinha tanto espaço. Fui pousar logo no seu abraço. Oi, sucesso no geral. Bora, Balsa! Mas oi. Tá tão me enxugando, Balsa. Depois, como santo do noi. Papo que só se pôs. Apaixonei num beijo. Você fala um boss. Eu deixo quando eu vi já era. Cedo pra cafezinho não. Bora, DJ Alisson! Eu que duvidava do amor. Tô aprendendo a mandar flor. Só quero ir se você for. Vai, vai, vai, vai! E quando eu notei. Deixa de mansinho, pra quem tá de férias, essa é a música. Bora pra praia, vai! E sábado com as amigas na praia de Jacumã. Senhor! Também leva as irmãs que hoje vai rolar. Eu tô embrasadão, é na beira da praia, liguei meu paredão. Quem tá solteiro, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, vamos quebrar, menino! Ela bota a mão no joelho e vai no chão. Aí, meu garçom Bragantino! Sérgio Levião! Mande o nome dessa galera toda pra mim aí, papai! Mande no celular, por favor! O chão que é da linha cruzada, tá comigo aí, linha cruzada! E dona equipe do terceiro, do terceiro ano do ensino médio, Lúcio, no comercial Água Azul, também Chicota Hi-Fi, Júnior JM, Marcinho Promoções. Deixa de mocinho. A mulherada dá valor. Pega a visão. É Jerry Smith, MC Loma e as gêmeas lacração. É o pique. Uai. Agora é o som do batida. Bora, Mortelera, sou cinema. Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar. Eu tive que chamar. Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar. Eu tive que chamar. Zezé, vem pra fiquinha. Chama tua amiguinha, chama agora, vai. Bota a bunda pra mexer aqui, bota. Eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer aqui, bota. Eu boto. Vai! Bota a bunda pra mexer e eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar. Toda WM chama Loma e as gêmeas na canção. Vai, vai! Vai, meu secretário Dildo Tavares! Vamos não no chão. Vai, vai, vai. Você também! Eu ô, Larina! Meu molejinho no WhatsApp, hein, né? Dildo! Vai para, vai para. Alô, Tássio, alô, meu primo Tássio! Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando DK tá mandando. Morena jogando, loirinha jogando, vai. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando. Os vagabundos de luxo também, Ibi. Parabéns novinha, tu ganhou. Da bichuna. Vitor Matheus, Jebinha. Amu e Filipinho. Troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu. Equipe da Max, equipe da Max do Pop! Tudo e a família Maguari! Você é a número um! Tudo, pra mim você é a número um! Tudo, pra mim você é a número um! Tudo, pra mim você é a número um! Segura essa levada aí. Segura essa levada. Que a galera gosta disso aqui, Alijô! Vai! motherfucking eagle. Chacode, chacode, vai. Acende isqueiro, acende isqueiro, acende, acende, acende, acende, acende, acende, acende, vai! Oh, oh, oh, oh, oh, cadê o isqueiro, isqueiro? Darararará, darararará, darararará, darararará. Oh, oh, oh, oh, oh, cadê o isqueiro? Cadê, cadê, cadê? Vem Deus que ele é justo, vem irmão, nunca se esqueça. Guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta, onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor, lembra da gente, no culto dessa noite, firmão, segue quente, admira os crentes, dá-lhe... Aí, pai Elinho, um abraço pra ti, Rayan, tá aí com a gente também. Tamo junto, brother. Mais seguro que nenhum vira-lata, sem fé no futuro. Morandildo! Quem é quem, quem será, meu pão? Dá meu brinquedo de fura moletom. Porque os bico que me vê com os truta na balada tenta ver, quer saber de mim, não vê nada. Porque a confiança é uma mulher ingrata que te beija e te abraça, tio. Pera lá, Elisus, agora, agora vai. Joga pra cima. Así que vamos a romper toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiera. Y toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene. ¡Bora, toma todos! Dali, Maninho, Dali, Alisson, Alisson, Alisson. Quem gosta de marcante? Viaja, coração, Galvão Ler. É só pegar gato e marcar, valendo! Você liguei porque doeu em mim. Essa saudade que sinto aqui, eu não aguento aceitar que acabou. Vamos! Aquele sentimento, orgulho, orgulho de momento, não é bom nada, só atrapalha. E essa história? A nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby, a saudade que. Ainda tem o seu nome em mim. Parceirão Vinícius. É o Trimbala lá de Belém. Dalis Marques também de Bragança. Cleiton Ezequiel Jamanda. Antônio Camarão. Nos manos 3D. Família Melo, Thaís. Na B2. Estácio. Tá com você, tá comigo, viu? Bora, Joe! Bora, Joe! Bora, Joe! Um, dois, três, vai! Super Pop Live! Live! Ei, Joe! Minha mulher tá me traindo! Aqui no Super Pop! Super Pop! Com DJ Alice e Juninho, é! Ellison! Ei, Joe! Então chame a polícia! Fazer uma perícia. tendência em toda mulherada. É. E Juninho. Ela só dá o oh. Islanginho Brasil. Problema pra mim. O Gleibson também, o Ezequiel, chamando Antônio Camarão. Também. Ela só dá o problema pra mim. Sinto parar meu coração. Se você não está aqui, sofrendo a dor da solidão. Para, meu parceiro Henrique! É minha Cibinha! Você perto de mim. É a fronteira, papai, galera da Marambaia também. Você não sai de mim. Sou dependente. O chulo da pedreira, fala no chulo! Entenda, em mesmo tempo, em mesma distância, tem o Henrique é o comandante dos voos. Quem vai descobrir ligar a pés, meu irmão? Comigo. Uma hora ali, mato de uma hora. Ei, ei, oh, oh, ei, ei, oh, ei, ei, ei, oh, ei, ei, ei. Banda 007. Você não estava mais, não. Minhas mensagens eu mandei a noite inteira. Eu chorei e você nem... Só os que marcaram! Preciso de você aqui, inteira. Quero só você. Diga logo de uma vez o que... Bora, Fernandes Melo FB! Você vai sentir, se quiser e seja unido. Essa galera que eu te falo, Alisson. Vai tocar, você vai... E a família da Max! Quem é? Quem é? É o Super Pop 13. É o Super Pop. Tio Zezinho, Kailani, PJL, direto da Terra Firme, seguidores Waia! Bora, Paielinho! É a letra mais difícil. Existe a música. Vai mexendo, mexe, tudo. Agora vai! E a família Maguari incendiando! Seu ingresso até 7 da noite é a metade do preço, viu, galera? Até as 7 o ingresso, metade do preço hoje, domingo. Quando é bom, se repete, galera. Família Maguari já confirmando com a gente hoje, domingo. Você nem pensou, não me deu valor, não quis nem escutar. É essa parte aí, viu, Jeff? Tudo que eu tinha pra te dizer. Grava tudo, papai. Não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Dedinho na boca, dedinho na boca, dedinho, dedinho, dedinho, dedinho, dedinho, dedinho na boca, na boca. Vai! Pedreira, você tá com o dedo violento hoje, né? Rogério Costa também, o Rodrigo Farias e o Natan Reis, os moleques atitude. Ellison, mais um Ellison, mais um Ellison, mais um Ellison, mais um Ellison, mais uma, Maninho! Olê, olê! Tecno Machine! Curtindo a vontade, todo mundo dançando com águia. Numa boa! Baby, minha paixão é o suco. O pop também é de você. Ele me faz virar. Eles vão agitar e fazer um bicho. Detona! Detona DJ Ellison, que o Juninho vai voar. Ellison e Juninho. Grita, bebê! Vi meu DJ Ellison tocar pra mim. Ellison. Hey, Juninho, pop, aumente o som aí. Bora, Juninho, bora, Juninho! No super pop, a guia de fogo, meu vô. Alô, Fernandes Belo, é pop! Toda equipe do meu prefeito Isaías Neto, muito obrigado, hein? É voz! Hey, DJ, aumente o som aí. DJ Ellison. Pra ver se encontro o meu amor que fugiu de mim. Aqui com a gente, muito obrigado! Quem sabe um dia eu faço uma canção que me conforte por não ter você aqui. Gaiatinho também, o Emerson, o Anderson, o Brico, Pretinho, equipe, os problemáticos, Fernandes Belo, todo mundo tomando todas hoje. E a galera já pega pacote mumbá na festa, bicho. É cerveja no pacote, meu irmão. Meu anjo do amor, meu super-herói. Pai Alinho tá fim de pacote também. Bora de mil, João! Aí! Aí! Se você achar essa canção que me leve a você, pega o beijinho. Fugir. Oi. Valmir! Você, Raimundo, também loucos pelo pop! Como é que é? O águia de fogo vai te pegar. O águia de fogo vai te pegar. O águia de fogo vai te pegar. O águia de fogo já te pegou. Essa batidinha é maneira. Batidão, batidão, batidão, batidão, batidão. Na fila quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, batindo, vai botando, tira, tira, vai botando, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, exclusivo, meu irmão. Sou a piranha do banheiro, adoro super pop que bota pra quebrar. Eu sou a piranha do banheiro, do pop. Eu sou a piranha do banheiro, do pop. Eu sou a piranha do banheiro, do pop. Eu sou a piranha do banheiro. É a piranha. Que negócio é esse, Alisson? Na Marconé, baile de favela. Na São Rafael é baile de favela. E os menor preparado tudo pra dançar com ela. Vai, Elisa Maria é baile de favela. Ô xerife, mas o gerente dá um cheio aqui com o Juninho, rapidinho, xerife. Assim hoje tem baile de favela. E os menor preparado tudo pra dançar com ela. Vai, ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô endoidando. Desafiar, mexe com ele pra te ver. Mexeu com o Emerson. Tem que mostrar talento. Vai! Bota o copo pro alto. Vamos beber. Nós vamos curtir a vida. Vamos beber. Henrique do Grau também. De dinheiro. Vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto. Vamos beber. Nós vamos curtir a vida. Vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro. Estranho. Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex. Sentando e depois eu não é. Agora quem é que não tem saudade da ex? Bota o bracinho pra cima. Quem já mandou a ex ir pra longe alguma vez aí? Quem já? Faz o seguinte, eu tenho uma música aqui pra ex. Agora só vai cantar. Só quem sabe. Ó, vai. Amar, amei, gostar, gostei. Mas agora eu não quero nem de graça. Não dá não? Não dá mais. Por quê? Era uma briga em cima da outra. Ô moça, não dá mais. Era uma